Meu amigo Johnny, grande Johnny, gostei também. Aquele abraço aqui do Tubarão, Johnny. Eu sofro como ninguém. Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. Segura o lendário. Essa aparelhagem que vem conquistando todo o estado do Pará. DJ Tubarão, Gilmar, Didio Boi, Charinho, pra vocês. Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, lendário, eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou e desapareceu. Só quem se garante. Quando te vi, meu bem, quase enlouqueci. Dá-lhe, Tubarão! Porque tu só quem se garante. Além dessa fronteira, deixei meu coração a palpitar por alguém que me fez feliz. E por isso que o nosso amigo Santos, velha guarda do Rubi. Alô Santos, aquele abraço, hein? Obrigado. E lhe dedico nesta minha canção. Sem você, meu amor, volte logo, meu bem, eu te espero e darei tudo que existe em mim. Sem você, meu amor, não sou nada, não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero e darei tudo que existe em mim. E é o nosso lendário! Pega teu balde de cerveja, bora tomar toda a chadinha dos pais. É lendário, Rubi! Além dessa fronteira, deixei meu coração a palpitar por alguém que me fez feliz. Rubi! E por isso que eu sinto poderoso toda essa emoção. Saudade! E lhe dedico nesta minha canção. Ora, meu amor! Sem você, meu amor, não sou nada, não consigo viver triste assim. Vamos nos espera do asfalto, está com a gente aqui no São Isabel, o nosso amigo Maico, a Bia, a Mara, os amigos do Dodô. Sem você, meu amor, não sou nada, não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem. Você dançar, a tua noite tá só começando. Eu saí com você aqui para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz, fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. O lendário Rubi! Não me queira mal. Dá-lhe, meu Rubi! Nosso amigo Xaxá, muito obrigado por trazer o lendário aqui. Que festa linda! Bora detonar! Eu saí com você para lhe falar de amor. E quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar, tudo que eu tinha a dizer, e disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez. Lendário. Por isso eu não soube lhe beijar. Lendário Rubi. Peço que me compreenda. Nosso amigo Marcelo Evento está com a gente, aquele abraço, hein? Isso é tão natural. Dá-lhe, meu lendário! Olha, amanhã, segunda-feira, tem o DJ Tubarão na Boate Bradock aqui em Santa Isabel. Muita onda amanhã na Boate Bradock, hein, meu irmão? E num murmúrio soluçante, a brisa repetia a história de um Mateus. Rubi. CD. O amor que um dia disse adeus, Givaldo, que me deixou, ah, como eu quero achar o amor que um dia me deixou, um dia me deixou. Givaldo, gravações CDs. Que eu gosto de ver, olha o salão como tá. Os casais dançando e curtindo o lendário Rubi. Nos teus braços sem querer, quase sempre vou parar. Não consigo te esquecer. Pode ir na... Bora beber, bora encher a cara, meu irmão. Eu te quero, meu amor. Vem trazer meu... Alô, Johnny! Nosso amigo Grandalhão Daniel, já com a gente, aquele abraço aqui do Tuba, Grandalhão. Bora pra cima, amanhã na Bradock, hein? Nosso amigo vereador Rodinha, ele não mediu esforço pra fazer acontecer isso aqui, cara. Que coisa boa, né? Alô, vereador Macho, meu irmão! Alô, vereador Rodinha, aquele abraço aqui do Tubarão, viu? Muito obrigado por tudo. Que coisa linda! Vem dançar. Eu quero dizer o teu amor. Tudo é tristeza, tudo é um horror. Teus olhos sempre a cintilar, são duas estrelas, sempre a me guiar. Upa! Sem nenhum, sem o teu calor, nosso lendário. Não sai do salão, meu irmão. Não sai do salão, que a tua noite tá só começando por aqui. Quero que você sinta saudade. Eu passei com muito carinho. Nosso amigo Renan do restaurante. E o cara peludo com a gente também. Quem manda o Maurício lá no Rio de Janeiro, hein? Obrigado. Quando eu dizia que gostava de você, me cansei de lhe pedir chorando que você me desse o seu amor. Olha o Caquinha! Pois o nosso tempo foi passando, entre nós dois só restou ódio e rancor. Tem pena dela, já já. Eu tenho pena de você. Eu tenho pena de você. Você foi muito ruim, me deixando triste assim, sem saber o que fazer. Eu tenho pena de você. Eu tenho pena de você. Ô, mulher ruim! Você foi muito ruim, me deixando triste assim, sem saber o que fazer. Lendário Rubi! Bora sacudir, bora balançar! É o nosso lendário aqui em Santa Isabel fazendo onda! Comigo! Quero que você sinta saudade. Quero que você para comprovar minha verdade, quando eu dizia que gostava de você. Dá-lhe, tubarão! Me cansei de lhe pedir chorando que você me desse o seu amor, pois o nosso tempo foi passando, entre nós dois só restou ódio e rancor. DJ Tubarão. Eu tenho pena de você. Fala, Simão! Eu tenho pena de você. Eita, mulher ruim! Você foi muito ruim, me deixando triste assim, sem saber o que fazer. O nosso lendário assim, ó! Segura que eu quero ver! Estou morrendo de saudade. A solidão é muito grande, a vontade. Nosso vereador de Nunes, lá de Bujaru, aquele abraço, vereador, valeu! Vem matar o meu desejo. Quanto tempo eu não te vejo? Vem, meu amor. Vem matar o meu desejo. Quanto tempo eu não te vejo? Vem, por favor. Vem matar o meu desejo. Quanto tempo eu não te vejo? Bora beber, caceteiro. Estou morrendo de saudade. Já não suporto a solidão. É muito grande a vontade de ter você no... Aqui no balde do Jarinho. Vem matar o meu desejo. Quanto tempo eu não te vejo. Vem, meu amor. Vem matar o meu desejo. Matar o meu desejo. Quanto tempo eu não te vejo. Vem, meu amor. Vem matar o meu desejo. Quanto tempo eu não te vejo. Vem, por favor. Tchau, meu amor, tchau. Não chore assim, meu bem. Sou forte, mas se você chorar, eu choro também. Tchau, meu amor, tchau. Eu vou partir, enfim. Te juro, guardarei teus segredos somente pra mim. Só que se garante. Tchau, meu amor, tchau. Não chore assim, meu bem. Sou forte, mas se você chorar, eu choro também. DJ Tubarão. Tchau, meu amor, tchau. Eu vou partir, enfim. Te juro, guardarei teus Paz. Festa bonita aqui no Jurunense. Lançamento do lendário Rubi. E a gente, claro, só tem a agradecer a você, hein? Lendário. Tchau, meu amor, tchau. Não chore assim, meu bem. Sou forte, mas se você chorar, eu choro também. Tchau, meu amor, tchau. Eu vou partir, enfim. Te juro, guardarei teus segredos somente pra mim. Tchau, meu amor, tchau. Não chore assim, meu bem. Sou forte, mas se você chorar, eu choro também. Bora que é lendário! Meu amor, tchau. Eu vou partir, enfim. Te juro, guardarei teu segredo somente. Bora, Santa Isabel, sem tirar de dentro. Tchau, meu amor. Sem tirar de dentro, assim, ó. Vai, Douglas. Sem tirar de dentro, lendário. No ritmo do shot. Todo amor parece no começo uma de rock. Mas é triste. Rubi. É uma chama que se espalha, feito fogo sobre a palha, e destrói tudo depressa até demais. Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar. Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz. Primogênito do seu avô, primeiro curandeiro, o coviteiro das mulheres que corriam sobre o teu nariz. E deve respeito, pelo menos dinheiro. Esse é o cometa futurante que espatifou. Bora, Dodô, toma uma, bora, Dodô. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Já peguei na minha latinha. Alô, Xaxá, manda um balde pra cá, meu irmão. Sigrid Vitória, desce em teu olhar. Aqui. E quatro elos prendem tua mão. Cala de boca, companheiro, vai embora de malcriação. De outro jeito não se dissimularia a tua criação. Dá-lhe, tubarão! E foi o silêncio que habitou-se no meio. Nosso amigo Johnny, ele e o seu amor, junto com o grandalhão Daniel. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Oh, ei, ei, ei, alô, Brasil, aqui é Raidon. Ainda sinto o beijo da primeira vez. Chegou! Ainda lembro as coisas que a gente fez. Você marcou, meu coração me tatuou. De um jeito que nunca esqueci o seu amor. É o nosso lendário Rubi! O nosso quarto é tão vazio sem você. Na cama ainda sinto o cheiro do prazer. Ninguém jamais tocou meu corpo outra vez. Rubi! Sofri demais nessa vida.

nossa região. Cujo antigo vida pegou fama no sertão, no lugar onde passava, de tão ruim que ele tocava, servia de mangação. Oi! Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. Olha o nosso amigo Arthur já na área, o rei dos periquitinhos, bora Arthur! Isso tá com junto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. Quem disse isso já? Fofona, fofona, a poeira levantando, os cabas bebem gritando, dizendo ao conjunto bom. O polo velho furado fazia fofona, fofona, triângulo enferrujado, o pandeiro sem ter som, povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom, a poeira levantando. Os cabas bebem gritando, dizendo ao conjunto bom. Como é que é? Fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cabas bebem gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona. Atenção, Jajá! Tá 0-0 aqui, Jajá, tá 0-0. Fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cabas bebem gritando, dizendo ao conjunto bom. Falar em 0-0. Remy Paixandu já tá fora do G4, né? É com a da sacanagem. Ora, bebê! Tocava de olho fechado, mas a música não saía. O triangueiro, o arame e a pancada não tinha. Sabumba sem compasso e ritmo ninguém ouvia. Pois o coro era rasgado e fogo agarrado, sem saber pra onde ia. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo algo junto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo... Segura o seu Jabé! Vai, sax! Ei, Tuba, olha quem chegou, o homem do Ipanema, pensa numa autarquia, é ou não é, Doquinha? É sim, coxinha! Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira. Os cabas bebem gritando, dizendo ao conjunto bom. Contrabaixo, dá uma lapada, vai. Santo Isabel, o nosso lendário Rubi. A gente só tem a agradecer a vocês, claro. DJ Tubarão já por aqui vai detonar. Olha com o Tubarão assim. DJ Tubarão, saudade. Fazendo bater mais forte o coração do paraense. Bora pra cima, bora dançar. E aí, Santo Isabel? Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Rubi, lendário. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão, com aquele olhar. De quem não viu. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. E eu? Eu sou seu fã. É o nosso lendário, a saudade vai chegando, minha irmã. Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Olha quem tá com a gente já na área aí. Inspetor Carlinho. Ô, inspetor, bora pra cima, filho. Você me deixou no chão. Olha o Jackson e o JP já por aqui, aquele abraço no Tubarão. Valeu! De quem não vi. Rubi. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei, não sou ninguém. Sou um sentimento. sou seu fã. Menina, eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Dá-lhe, meu lendário! Pega a tua gatilha e vai puxar no chão de Jabez! Nosso amigo Jadson, fungo, Jadson, gol, a Jade gol. Alô, Jade gol, como é que é, meu irmão? Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer pilu, pilu. Nosso amigo Tarivan, já com a gente, aquele abraço, hein? Quebra esse gelo, aristocrata. Embaixo, se a cama quebrar, se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Miau, miau, miau, miau, não atrapalhe a dor. Miau, miau, miau, miau, miau, gatos namorando em meu quintal. Esse gato aqui é do tempo do Gilmar. Dançar no lendário. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Oh, olha o Geninho, joga Bolt. Eles já são lendários. Aquele abraço, hein? É como eu estou. Venha me fazer bilu bilu, por favor. Se a cama quebrar, se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Miau, miau, miau, miau, não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau. Olha, a gente já tem CD pra vender, tem CD ao vivo pra vender. Já aqui no nosso lendário, já já sai CD do Tubarão. Pega a tua madame, vai pra esse salão aí e vem recordar no Rubi. Ao pôr do sol, eu vou te dizer: vem dançar. Que o nosso amor não pode morrer. Poderoso. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua. Olha o nosso amigo Maico, o rei do frango. Já com a gente, ele, sua esposa Bia e a Mara, juntinho. Sereno, e o luar será você, ardente de paixão e raia no meu coração. Bora, grandalhão! É um prazer imenso que a gente chega aqui. É motivo de muita alegria detonar o Dia dos Pais aqui em Santa Isabel. Que festa linda! Tá só começando praticamente. Ao pôr do sol, eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer: a lua eu fiz pra você. E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente. vem. Bora, meu Rubi! Me mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. Agarra a tua mulher e vem! Vem! Vem dançar! Me faça sentir do seu beijo molhado o sabor. Diga que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Dá-lhe, tubarão! Diga que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Bora, meu vereador de Nunes, como é que é? Faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer, morrer. Bora, meu amor, bora, meu amor. Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor, amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor. DJ de saudade no Pará se chama DJ Tubarão. É ou não é, Doquinha? E Doquinha, nem me venha com outro. DJ Tubarão, o DJ número um em saudade no Brasil. Bora pra cima, Santa Isabel. Faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer, morrer. Bora, meu amor, bora, meu amor. Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije. Dá-lhe, meu forte. Lendário! De amor, amor. Chega mais uma gostosa, o povo de Santa Isabel dançar. Tá bonito nosso bar. Hoje à noite eu te encontro e nós vamos sair. Vou te levar naquele canto que fica no rio. Rubi, te dar mil beijos, mil abraços, mas te fazer dormir. Acordar e ver você. Bora, espertou, bora, espertou. Vou te mostrar um mundo novo que você jamais sonhou, onde a chuva, o campo e as flores têm mais amor. Nesse mundo, desse mundo, nós vamos esquecer. Hoje à noite eu quero me perder e eu quero amar você. Bonito, meu irmão! E amar você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dá-lhe, tubarão! Eu quero ter você comigo sempre. E saiba, saiba que daqui pra frente não vou mais deixar você longe de mim. Oba, oba, oba, oba. Eu quero teu sorriso sempre alegre. Mas quero, quero que você me leve pro seu corpo. Bora pra cima, Jajão! Tem muita noite pra acontecer ainda, meu irmão! Bora, Santa Isabel, bora, meu amigo! Amanhã, segunda-feira, tem DJ Tubarão lá na boate pra Doc, gente, aqui em Santa Isabel! E claro, você já é meu convidado pra tirar essa ressaca, meu irmão! Vou te mostrar um mundo novo que você jamais. Onde a chuva, o canto e as flores tem mais amor. Nesse mundo, desse mundo, nós vamos esquecer. Hoje à noite eu quero me perder de amar você. E amar você. momentos da vida, meu irmão. Há momentos do tempo em que paro e penso. Que não há mais tempo a perder com você. Que o amor é apenas mais um sentimento. Darivan já com a gente. Alô, Darivan. Aquele abraço aqui do Tubarão, hein? Nossa amiga Belzinha tá com a gente. Alô, Búfala! Aproveitar os momentos que há tempos incertos, torna tudo concreto, o que se puder fazer. Aproveitar os momentos que há tempos incertos, torna tudo concreto, o que se puder. Bora deixar! E deixar tudo aqui. Nova era chegou. Lendário Rubi Saudade. Aqui tem história de verdade. Esse é o Rubi. Aqui tem história de verdade. E o Tubarão por aqui. Bora recordar, seu Isabel. Há momentos no tempo em que paro e penso. Que não há mais tempo a perder com você. Saudade detonando, chegando juntinho no seu coração. O Tubarão detona com muito carinho pra vocês. Bora dançar, senhor! Só tu e o teu amor. Lendário. Me dá seu carinho. Santa Isabel! Quero ser seu dono, toda essa noite me cansa de gozo. Nos seus açoites, entregar-lhe a foto, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Olha quem tá com a gente, recordando nosso parceiro Miro, Pai Xandu e o Gabriel também, curtindo o som do nosso lendário aqui em Santa Isabel, hein? Obrigado. Nosso amigo Arthur, gerente geral do Poço Icá, tá com a gente também. Os reis dos periquitinhos estão aqui. Obsessão, né? Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. Bora, meu vereador! A fantasia de amor com você, sonhando Amar. quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Bora dar uma descascada, né? Bora descascar! Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. Saudade. Vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. E você sorrindo diz que a gente pode ainda fazer bem melhor. Me diz que isso tudo é tão lindo, que lembra um filme tão antigo. E aí você vem? E aí você vem e me dá um beijo. Olha o Júnior Moreno, Danilo Barroso aí com a gente. Um abraço forte aqui toda a equipe do Rubi, hein? Tubarão, fazendo sua viagem, a viagem mais inesquecível da sua vida. Que clima gostoso, seu Isabel, hein? Me diz que isso tudo é tão lindo, que lembra um filme tão antigo. Vem, vem, vem, vem. Capaz. Oh, oh, no fundo do espelho, onde você se vê, há uma criança brincando de se esconder. Só quem dá valor. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar aquela esperança. Vai, Dodô, solta! Solta essa menina, Dodô! Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. A sua história é tão bela e não existe outro igual. Você na sua novela. Essa mulher é a atriz principal. É a quando o cara ama é desse jeito mesmo. É doido, doido. Coisa tão pouca, você não vai desistir. Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. Você pode cantar como esse pássaro. Você pode. DJ Tubarão, haja coração. Olha a nossa amiga Mário Zé do Caixão já com a gente, recordando aqui no lendário. Olha Zé do Caixão, como é que é, meu irmão? Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. Saudade, soltou o teu amor. Você pode brilhar como esse sol. Você pode.